transformado e só querendo te ver. Fico pensando em nossas noites de amor. Volta pra mim, Luísa. Tentei de novo, no meu do povo. Pedi desculpas pra retornarmos de novo. Tentei de novo, no meu do povo. Você me diz pra não te procurar de novo. Tentei de novo, no meu do povo. Pedi desculpas pra retornarmos de novo. Tentei de novo, no meu do povo. Volta pra mim, Luísa. Volta pra mim, Luísa. Não posso mais viver assim na solidão. Volta pra mim, Luísa. Tanta tristeza depois que perdi você. Mas tô transformado e só querendo te ver. Fico pensando em nossas noites de amor. Volta pra mim, Luísa. Tentei de novo. Desculpas pra retornarmos de novo. Tentei de novo, no meio do povo. Você me diz pra não te procurar de novo.